aumentar o meu ego e mostrar para meus amigos que sou o cara. Na verdade, tu não me deste motivo. Eu é que não tenho vergonha na cara e não tenho nada a ver contigo. Tu não fizeste nada e nem me perguntas onde é que erraste. Já te disse que tu não fizeste nada e não teve nenhum sentimento envolvido. Foi só desejo, envolvimento sem sentido. Isso foi